vamos reabrir a feira mensal no dia 15 de, no dia 15 de julho, segunda-feira, portanto, de acordo com o calendário usual das feiras, haverá duas feiras em junho, 15 e 28, eu há pouco disse 31, mas 31 em junho, é dia 15 e dia 28 de junho, portanto, feira, segunda-feira e feira de domingo, e que para esse fim foi elaborado um plano de contingência muito rigoroso relativamente à utilização dos espaços. Elevados níveis de segurança na área alimentar, no setor alimentar, distanciamentos garantidos, entradas e saídas separadas, controle de lotação. A feira tem lotação para 300 pessoas, no plano de contingência define 300 pessoas em permanência, utilizadores, compradores em permanência no espaço da feira, entradas e saídas separadas, higienização várias vezes durante o período da feira dos sanitários e um conjunto de regras para o setor alimentar que garante, que obriga aos afastamentos entre mesas e ao afastamento no contacto com a área da confecção. Portanto, um plano de contingência, portanto, elaborado, como disse, com muito rigor e depois de verificadas as condições de funcionamento de várias feiras aqui na região e por comparação e análise elaborou-se um plano de contingência para finalmente retomarmos a normalidade possível, neste caso reabrindo a feira e obviamente aqui incentivando a atividade económica.